músicas, mais sucesso, mais alegria. YJ 599, Rádio Farol AM, 1390 kHz, Touros, Rio Grande do Norte, Esquina do Brasil, organização José Adécio. A melhor parte do seu domingo é aqui, Domingão Musical. Muito bem, estamos de volta. De volta com o maior moedozinho do meu Brasil. Esse é o nosso Domingão Musical pra você e todo o Brasil. A maior audiência dos domingos do rádio brasileiro é só aqui. Só aqui no nosso moedozinho, no nosso Domingão Musical. Aqui é de com força, negado. Bora simbora, bora pra cima. E aqui o negócio é sério, aqui o negócio é diferenciado, negado. Ai, rapaz, já pensasse. Bora ouvir o povo, bora. DDD 88 9 9316 6333. Bote só uns três ouvintes aí, Lequinho. Cê, isso, só uns três, vá. Bote ouvir o povo. Bote pra ouvir o povo, vá, cuide. SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, com o objetivo primordial de operar, manter, conservar e explorar os serviços de água e esgoto em nossa cidade. Água é o bem mais precioso. Você, consumidor que está em atraso, não deixe que o fornecimento de água seja interrompido. Regularize seu débito. SAI, Rua Markenburg Carneiro, número 29, fone 3263-2086. Onde, hein? Vem comigo, meu Brasil, porque a gente tá de volta, tá de volta, tá de volta aí, aí, no seu radinho, negado. Agora simbora. Acredito, Lequinho. A gente já vai encerrando mais o Domingão Musical, minha gente. Mas, ó, uma ótima semana pra você, pra toda a sua família. O que eu desejo? Muita paz, muita saúde, prosperidade. Obrigado por ter ficado comigo até agora. A gente encerra por aqui, mas em algumas emissoras a gente ainda tem a nossa super hora extra, tá bom? Então, que Jesus abençoe você, toda a sua família, e que domingo que vem a gente possa estar aqui juntinhos, eu e você, você e eu, com as melhores músicas, com os melhores prêmios, sempre, sempre, sempre, na melhor parte do seu domingo. E, gente, um cheiro, obrigado pelo carinho, até domingo que vem, se Deus quiser. Tchau, fui! Você ouviu o programa Domingão Musical. Apresentação, Elton Lucas Sampaio, o locutor da galera. Todos os domingos, conquistando o Brasil. Até o próximo domingo. Mais músicas, mais sucesso, mais alegria. YJ 599, Rádio Farol AM, 1390 kHz, Touros, Rio Grande do Norte, Esquina do Brasil, organização José Adécio. AM, Rádio Farol, entre nessa, Rádio Farol, deixando o seu dia mais bonito, 1390. Na casa, no carro, no bar, em todo lugar. Rádio Farol 1390 kHz AM, iluminando o seu dia.